A tosse toma posse, escorre dose de contorce. Estado de tuberculose, distorce o código Morse. Depois que o pano torce, em 3D Vision da GeForce. Cirrose vem precoce, sem glicose de Rolls Royce. A neurose vem de aplique no clique, fechando o zíper. Convite sem limite, transmite o início em crises. Agride, paralise, inimigos que se dividem. Reprise, previne vírus, chalimão e benegripe. No grid de largada, chegada em cada tumulto. No vulto, escuro oculto, fica puto em um minuto. Plano é sujo, absoluto, nem teve substituto. Cê sabe o jogo é curto, blefando, gritando truco. Faz 2 litros de kisuke, transbordando os viadutos. A mágica deu fruto, afoga travas antifurto. Escudos absurdos, arrodo vem no entodo. Escroto é do oposto, a gosto que vira o rosto de nojo. Exposto ao imposto dos temporais de granizo, que eu briso riso, deslizo no dynaviso. Eu piso liso, eu agilizo na reta e breca no abismo. Sintonizo turismo, festas e férias nos elísios. Totalizo que pude nas atitudes, que ilude família, brinda saúde. A longitude tem grudes nos boots, amplitude virtudes. E longe dos estrumes, na rede dos truques, fiquei verde tipo... Vamos lá, tentar segurar, deixar pra lá, deixa o tempo passar, já que o mesmo agora não vai voltar. A evolução que acompanha o ser humano, dom que agora é usado em prol da família que mostra o plano. Sempre justo e contundente, pra sempre na linha de frente. Os anos passam, o cabelo fica branco e a vida cobra a gente. Por mim que morram todos, eu não me importo com ninguém. Apenas faço a minha parte, do acaso eu não me torno refém. Jogo o pano na lona, não entre em coma, nas zonas portas abertas, sem o quadro da famosa Mona. Aviso o padre que com ele eu não concordo, do sono eu acordo, mostro ponto de vista notório. Sempre óbvio como aquele que não precisa de embalagem. Sempre pronto pra viagem, quando eu volto não traga bagagem. Ah, é o fim da linha, ah, não dou a mínima. E a previsão do tempo passou longe do que eu previa. Tô pegando uma carona no comique. Mais um tempo mental que faz a rima estilo traje a brinque. Amigo da alma que faz seu próprio comprimido. Faz tempo que eu observo, agora me sinto bem-vindo. A maioria de pensamento é divisão. USB atrás do cérebro, programa do mundo irreal. É minha voz. Abri a porta do abismo. Mesmo assim faço uma breve visita ao mundo dos vivos. Convidado pra fazer parte do time. Eu sou igual aquele que foi condenado por vários crimes. O mais cruel é o atentado à sua mente. E a sentença imposta foi ficar aqui na linha de frente. As palavras que viajam a planos longínquos, pensando desde o início, longe de ser fictício. Fala na minha cara que meu ódio é uma farsa, porque antes de terminar sua cabeça vai estar cortada. Plano precário derrama insanos cigarros.